sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou te esperar ou não, quem sabe. Aquilo que tem que ser, será. Otávio Augusto e Gabriel, uma das mais perfeitas duplas da nova geração de sertanejos do Brasil, Perdoa, pro Sérgio Filgueira de Araucária, no Paraná, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. O Sérgio, ele é compositor, é cantor, é empresário. Sérgio, um abração para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Facebook, tá bom? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, música romântica, bonita e apaixonada. Vou te procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Eliane Samuel, vou te procurar pro meu amigo Jajá, lá de Inguriatã, nas Minas Gerais. Ele é que é o diretor-presidente da Novo Horizonte FM, que transmite o nosso programa às 8 horas da manhã, graças a Deus, com grande sucesso. Jajá, um abração para você e um abração para todos os ouvintes da sua rádio aí, viu? Isso aqui é um clássico, né? Zezé de Camargo e Luciano, com a participação de Ângela Maria, Falhaste Coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. E mandar em todo mundo. Por isso nunca foste capaz de perdoar. Cruel e desalmado, de todos tu te rias. Hoje imploras carinho, até por piedade. Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Tu hoje estás vencido, imploras caridade. Já vês que não é certo amar sem ser amado. Eu sinto derrotado, que lástima me dás. Maldito coração, me alegra que tu sofras, que chores, que te humilhes. Assim prende este amor. A vida é uma roleta em que apostamos tudo, e a ti sempre foi dado o direito de ganhar. Mas hoje a tua sorte faltou, não vai chegar. Falhaste, coração, não voltes a jogar. Maldito coração, me alegra que tu sofras, que chores, que te humilhes. Assim frente a este amor, a vida é uma roleta em que apostamos tudo, e a ti sempre foi dado o direito de ganhar. Mas hoje a tua sorte voltou, não vai chegar. Falhaste, coração, não voltes a jogar. Falhaste, coração, não voltes a jogar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Zezé de Camargo e Luciano e Ângela Maria, Falhaste, Coração. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que está organizando evento em qualquer lugar do Brasil, anote o telefone da RBM Música, que de repente você precisa de um artista aí, e a RBM facilita a sua vida, viu? 61-9981-3601, 61-9981-3601. Você contrata o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Hoje o meu amigo Bezerrão, lá no Rio Grande do Norte, tá ficando mais velho, tá fazendo 60 anos. 60ão, hein, Bezerrão? Ah, rapaz. Bezerrão, parabéns pra você, muita paz. Gente, hoje a cachaça é por conta do Bezerrão. Vocês podem encostar lá no calçadão, que hoje é por conta dele. E o Bezerrão pediu e vai ouvir. Fala Mansa, Love Sem Amor. Deu muito é o máximo, e é natural. Quente como toda folia que cria alegria ou te faz padecer. Deu tudo é um lapso de surreal. Forte como toda poesia que cria alegria ou te traz desprazer. Teu jeito é dizer, meu jeito é viver. Tenho tantas coisas escondidas no peito que esperam um momento de acontecer. Se fosse fácil, não era raro então. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Se fosse feito, não era perfeito então. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Ter muito é o máximo, e é natural. Quente como toda folia que cria alegria ou te faz padecer. Ter tudo é um lapso de surreal. Forte como toda poesia que cria alegria ou te traz desprazer. Teu jeito é dizer, meu jeito é viver. Tenho tantas coisas escondidas no peito que esperam um momento de acontecer. Se fosse fácil, não era raro então. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Se fosse feito, não era perfeito então. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Se fosse fácil, não era raro então. Além do mais, não haveria amor, logo sem amor. Fala Mansa, Love Sem Amor, pro Zé Luiz lá de Barra do Longá, no Piauí. Cleiton, eu gosto muito de ouvir o seu programa. Desde 2008, quando estava longe de casa no Mato Grosso, e seu programa por algum tempo me deixava em casa no Piauí. Tudo de bom pra você e mande um alô pra mim. Ô Zé, um abração pra você. O Zé só não falou que se tá me ouvindo em alguma emissora local ou se é direto na internet. Mas de qualquer maneira, muito obrigado, viu, Zé? Um abraço pra você. A gente fica feliz de saber que a gente pode levar momentos de alegria. Isso é que a gente se esforça pra fazer aqui no programa, né? Levar sempre um momento de alegria. Se eu conseguir arrancar pelo menos um sorriso nessa uma hora e meia que eu fico no ar aqui, eu já fico dos mais satisfeitos, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Ah,

Márcia Ferreira, Ondas de Saudade, composição de Eliane Samuel e da própria Márcia Ferreira, essa moda bonita. No próximo bloco, eu vou trazer Nilo Amaro e seus cantores de ébano, Alcione e Amado Batista. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música que eu vou tocar agora é uma música muito importante e eu vou fazer uma homenagem hoje no quadro Trilha Sonora da Minha Vida. Eu vou colocar essa música aqui para o professor Mauro Orlando Barbosa Marinho, lá de Coromandel. O professor Mauro Orlando Barbosa Marinho, ele apresentou a cultura para uma geração da qual eu fiz parte. Ele fazia o seguinte, ele era muito ligado à cultura, ele criou o Coral Carlos Gomes, que era o coral lá do Ginásio Coromandel, criou também o grupo de teatro do Ginásio Coromandel. Nas suas férias ele ia para São Paulo, assistia às grandes peças e aos grandes musicais, e ele trouxe isso para Coromandel e montava com a gente. Então era My Fair Lady, Lição de Botânica, O Alto da Compadecida, né, um bocado de grandes peças, Morte e Vida Severina. Então, grandes peças ele trazia e montava com a gente lá, e era realmente um sucesso. Isso, claro, fez brotar em cada um de nós o amor pela cultura. Então, em homenagem a isso, o professor Mauro mora em Coromandel ainda hoje, né? Eu vou colocar na trilha sonora da vida dele, que é mais também na nossa trilha sonora da nossa vida, Nilo Amaro e seus cantores de ébano, Greenfields. Põe dois vermelhos na trilha sonora da vida de Mauro Orlando Barbosa Marinho, professor Mauro lá de Coromandel, Nilo Amaro e seus cantores de ébano Greenfields. Ei, rapaz, é muita saudade desse tempo, né? A gente cantava isso, ficava bonito, ficava danado. A Doriana Brito, lá de Caetité, na Bahia, curte o nosso programa pela 99,7 FM. Cleito, estou esperando um abraço seu e quero que você toque para mim essa música. Ô, Doriana, sinta-se abraçada, beijada, fungada, viu? Para você, um grande abraço para todos os amigos da 99,7 FM de Caetité e todo mundo que escuta o nosso programa por aí. Você pediu e eu vou trazer a Marrom Alcione, Você Me Vira a Cabeça. Vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presa em teus laços. É só você chamar que eu vou. Me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Você não vai embora. Só

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica de cozinha. Quem me mandou foi a nossa ouvinte Mariane Ferreira, de Itarana, no Espírito Santo. Ela curte o nosso programa pela Itamix FM e mandou aqui três diquinhas de cozinha. Ela falou assim: olha, para você reaproveitar sobras de queijo, você não joga fora não. Quando você descasca o queijo, sobrou um pedacinho, o que, que você faz? Você rala e guarda para usar em sopas e molhos. Então não joga fora não. Você deixa ele acabar de secar, ficar mais duro, rala e guarda reserva para usar em sopas e molhos, né? Outra coisa, tem muita gente que não gosta de quiabo por causa da baba, né? Tem gente que gosta por causa da baba, mas tem muita gente que não gosta, tem nojo, não gosta do quiabo. Então a Mariana está dando uma dica aqui, para que o quiabo não solte baba, antes de cortar, esprema suco de limão, deixa eles dentro do suco de limão, lá, assim, em repouso por 20 minutos, depois você seca e corta, né? E o suflê, para o suflê ficar fofo e macio, quando você terminar de fazer, assim que ele tiver cozido, tiver pronto, você envolve, protege com papel alumínio, deixa no forno desligado, ainda quente, mas com a porta aberta, viu? Então o suflê ficou pronto, você envolve ele no papel alumínio, deixa dentro do forno desligado, mas com a porta aberta. Então essas são aí as dicas da Mariane Ferreira, lá de Itarana. Mariane, obrigado, viu? E a Mariane aproveitou a oportunidade e programou uma música com o saudoso Jair Rodrigues, Disparada. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, firme braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, dante ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já guia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, que o reino. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por mim. qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, que o reino que não tem rei. Laiará, laiará, laiá. Jair Rodrigues, disparada para Jaqueline Cassimiro. Cleiton, mande um alô para nós aqui em Paraguaçu, Minas Gerais. Eu ouço você todos os dias a partir das 6 horas da manhã. Mande uma música bem romântica, especialmente para o meu esposo, o Glênio. Ê, Glênio, velho, a Jaqueline continua apaixonada. Então vou tocar uma música do Roberto Carlos, já que você é o cara, viu, Glênio? Já que você é o cara, eu vou atender o pedido da Jaqueline já já. Mas o Fábio Santos, lá de Jussiape, eu ainda estou em dúvida com o nome dessa cidade. Eu não sei se é Jussiape, se é Jussiapé, né? Se é Jussiapê. Eu espero que alguém me ensine a falar correto. Cleiton, eu informo que todos os dias seu programa passa aqui pela rádio Som das Águas FM e gostaria que você tocasse essa música que eu ofereço para Camille, para o Diego, para o Júnior e para a Sara. Ô, Fábio Santos, um abração para você, viu? Muito obrigado pelo carinho. Você pediu e eu vou trazer no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. O cara que pensa em você toda hora, conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, que abre a porta do carro você vem vindo, beija na boca, te abraça feliz. Apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, seu sucesso mais recente, Esse Cara Sou Eu. A Lorota Boa de hoje é mais uma história do Padre Lázaro. Essa aqui eu me lembro bem quando essa história saiu. A igreja lá de Coromandel, a igreja lá de cima, o Padre Lázaro levou anos para construir aquilo lá, né? Ele fez levantou os alicerces, precisou de muita terra para aterrar aquilo lá, inclusive é lá onde ele está enterrado, é lá nessa igreja, se não me falha a memória. Eu não sei se é nessa ou se não é de Santana, mas ele está enterrado na igreja. E aí ele, tinha um craque de bola lá em Coromandel, um ponta esquerda desses retado mesmo, que tipo, quando se usava no futebol as pontas bem abertas, ponta esquerda e ponta direita, ele era ponta esquerda, era arisco, pititinho, magrinho, arisco, era o Cidinho, bom de bola, driblador, ele era o ponta esquerda titular do Maracanã Esporte Clube, que tinha um timaço na época, né? Mas como o esporte em Coromandel era amador, que era a grande paixão dele, para ganhar a vida ele era mestre de obras, era pedreiro. E ele é que estava construindo a igreja para o Padre Lázaro. E um dia o Padre Lázaro foi lá, isso o pessoal tirando sarro do Cidinho, né? O Padre Lázaro foi lá vistoriar a obra e chegou e falou assim: uai, Cidinho! Isso assim quando estava montando o alicerce, né? Falou assim: uai, Cidinho! Na planta não tem essa porta aqui, não, Cidinho! Aí o Cidinho falou assim: não, seu ô padre, não é porta, não, é um rachadinho. Ô rachadinho! No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o meu amigo Bezerrão lá em Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. O Bezerrão hoje está ficando sexagenário, está fazendo 60 anos. já você me alcança, viu, Bezerrão? A minha amiga Badia Tavares, aqui da Ceilândia, em Brasília, o sanfoneiro Alim Lima, Demi Silva, Joana Alves, Carlos Neto Gastaldi, Leide Nunes, Reginaldo de Brito Silva, Elisene Ana de Jesus, Jaqueline Almeida Silva, Marcelo Santos de Melo e Maria Fátima Jesus. E você, que está de aniversário, não me avisou, eu não estava sabendo, mas vou desejar a você e a todos os aniversariantes de hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. A oração de hoje é de autoria do meu irmão Wellington Antônio Aguiar, o Eto, e ele fez essa oração em homenagem à minha avó, a avó Sinhá, a avó Adelina de Góes Aguiar, a avó Sinhá, que era uma pessoa extremamente religiosa, e meu irmão foi muito feliz quando fez essa oração. Oração à avó Adelina Sinhá de Coromandel. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Vó Sinhá, sei que o mar da sua existência muitas vezes foi revolto. Durante todo o tempo que a senhora esteve na terra, as ondas da dor e do sofrimento nunca estiveram distantes, e quando quebravam sobre sua vida, ao se afastar, impiedosamente carregavam com elas soluços do seu pranto e dor, e muitas vezes um dos seus entes queridos. E tantos se foram antes da senhora, cada um levando consigo uma parte do seu sofrido coração. Se não bastassem tais golpes que se sucediam em devastadora frequência,

Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí da tua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando Goiá, uma das suas mais belas criações, essa música é uma poesia, uma coisa de louco, né? Linda, linda, linda. Milionário José Rico, Esquina do Adeus. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Roger Crawford. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. É a frase irretocável de Roger Crawford. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Daya. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã, terça-feira, às 11 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, o canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas antenas parabólicas e no site rbtv.com.br. Amanhã eu vou conversar com o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, Leonardo Sintra. Amanhã, 11 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Daya. Maluco, beleza? Fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Fácil seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Daia cantando do Raul Seixas, Maluco Beleza. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos. A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês precisam prestar atenção nos professores, vocês estão cantando ruim demais, vocês precisam aprender. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Barreirito, Bandida. Aproveitou a escuridão e veio pela noite às escondidas. Forçou a chave do meu coração e entrou como se fosse uma bandida. Sem me pedir licença, remexeu em minhas emoções e sentimentos. Roubou o meu amor e quando amanheceu saiu silenciosa feito vento. Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora: quando é que você vai aparecer? É força de expressão, porque você de mim não roubou nada. Deixei aberto meu coração, lhe dei o meu amor de madrugada. Não consegui vencer esta paixão, por isso estou vivendo este drama. Porque não aproveita minha solidão e volta, meu amor, pra minha cama. Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora: quando é que você vai aparecer? A Faculdade da Música apresentou o mestre Barreirito, Bandida, para os meus amigos de São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais, que curtem o nosso programa pela Mix FM do meu amigo Diego. Diego, um abração para você, um abração para nosso ouvinte Jaqueline Dames. O povo sumiu, né? Um abração para essa turma boa que curte o nosso programa pela Mix FM. Música nova de Gustavo Lima, 10 anos. Fala, seria covardia ir embora sem dizer por quê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala.